sonora desse absurdo. A Polícia Militar também está avisando essas pessoas, né? Feira Júnior, nossas blitz hoje, ela é uma blitz educativa, na verdade. A gente faz abordagem na blitz. Se tiver essa situação de cana adulterado, a gente pede para trocar, a moto é recolhida e é feita a troca desse cano. Já fizemos mais de... Já foi feito mais de 25, 30... troca de cano lá, nesse período de 4 meses. Então, assim, uma coisa que dia a dia a gente verifica isso. Dia a dia, a gente tá na rua. Se a gente vê, a gente aborda, pede para trocar. Tem pessoal que é da zona rural, a gente também tem que ter uma questão do bom senso. Sim. Né? Às vezes o cara tá ali, tem que ter o bom senso, a gente conversa, tá? O cara faz a troca por livre, de forma natural, né? De livre e espontânea vontade. Vai lá na oficina, compra um cano silencioso, original ali, troca e dá tudo certo. Mas a gente tem esse momento de sempre na blitz a gente verifica isso aí. Hoje, comandante, qual os bairros mais críticos assim para a polícia, onde a polícia tem mais ocorrência, onde o senhor enxerga que exige um foco mais, um olhar maior da polícia lá no Salitre? Olha, Feiro, hoje ali no Alto, região do bairro Alto, é um bairro que tem mais ocorrência. Acho que basicamente lá no Alto mesmo. No Alto, né? Hoje é no Alto ali. Mas o bom também que a gente vê, porque crimes graves, como acontecia antes, como homicídio, assaltos, isso aí a gente não vê mais. Por enquanto, está tranquilo o município, né? Olha, Feiro Júnior, depois que eu assumi o comando, a média de 4 meses, no início teve um homicídio lá, mas 20 minutos depois a gente efetuou a prisão do acusado. Ou seja, a gente deu uma resposta e em menos de 20 minutos a gente já tinha localizado, já fez a prisão, foi conduzido, inclusive ele ainda se encontra preso, Juazeiro, Tourão. Então assim, o nosso trabalho a gente procura fazer da melhor forma, para realmente dar uma resposta à sociedade. Porque uma coisa é acontecer e não se dar a resposta. Ficar impune, ficar... Outra coisa é assim, mesmo que não deve acontecer, a gente faz de tudo que não aconteça, mas se vier a acontecer, a gente vai dar uma resposta. Vai para cima. Muito bem. É isso que a população de Salitre quer. Comandante, muito obrigado por ter dado seu tempo, ter se deslocado lá do município de Salitre para vir até aqui para dar essa entrevista conosco. Mas é muito importante que a população de Salitre coopere também com a polícia militar, que a população ajude, porque é de grande relevância a ajuda da população, né, com a polícia militar fazendo as denúncias, porque se você mora do lado de alguém que está cometendo um crime e você não diz nada, você está sendo conivente, está sendo cúmplice com aquela coisa errada. Então a importância da população contribuir com a polícia militar, se você vê alguma coisa suspeita, comunica a polícia militar, porque assim você está ajudando a ter uma cidade tranquila, uma cidade mais harmoniosa, uma cidade onde as pessoas... Porque Salitre é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Geralmente ali quase todo mundo é parente de todo mundo, né? Então é muito bom a atuação da Polícia Militar. Parabéns ao senhor, parabéns ao destacamento. Conte sempre com a ajuda da imprensa, o que precisar. Se o senhor precisar, tiver alguma prisão lá, que o senhor veja que a gente pode reverberar mais, só dá uma ligadinha que a gente vai com a equipe lá, faz a entrevista, a gente coloca para saber que realmente a polícia é do município de Salitre e está prestando um trabalho à sociedade. Pronto, eu que agradeço aí o momento e, mais uma vez, a gente está à disposição da sociedade de Salitre. Muito obrigado, comandante. São 9 horas e 17 minutos, eu volto já já. Segura a emoção aí. Meu amigo, minha amiga, o BO continua depois do break. Comadre Joana sempre reclamou da mini saia que a filha tem. O namorado se invocou também. E certo dia pra ela falou: tua saia Bastiana termina muito cedo. Tua blusa Bastiana começa muito tarde. Tua saia Bastiana termina muito cedo. Tua blusa Bastiana começa muito tarde. Mas ela respondeu: oi, facilita. Pra dançar o xerém, oi, facilita. Pra peneira o xerém, oi, facilita. Pra dançar na gafieira, oi, facilita. Pra mandar pra lavadeira, oi, facilita. Pra correr na capoeira, oi, facilita. Pra subir no caminhão, oi, facilita. Pra passar no ribeirão, oi, facilita. O Madre Joana sempre reclamou da mini saia que a filha tem. O namorado se invocou também. E certo dia pra ela falou: tua saia Bastiana termina muito cedo. Tua blusa Bastiana começa muito tarde. Tua saia Bastiana termina muito cedo. Tua blusa Bastiana começa muito tarde. Mas ela respondeu: oi, facilita. Pra dançar o xerém, oi, facilita. Pra peneira o xerém, oi, facilita. Pra dançar na gafieira, oi, facilita. Pra mandar pra lavadeira, oi, facilita. Pra correr na capoeira, oi, facilita. Pra subir no caminhão, oi, facilita. Pra passar no ribeirão, oi, facilita. É o forró catuaba com amendoim, o tesão do forró. Comadre Joana sempre reclamou da mini saia que a filha tem. O namorado se envolveu também. E certo dia pra ela falou: tua saia Bastiana termina muito cedo. Tua blusa Bastiana começa muito tarde. Tua saia Bastiana termina muito cedo. Tua blusa Bastiana começa muito tarde. Mas ela respondeu: oi, facilita. Pra dançar o xerém, oi, facilita. Pra peneira o xerém, oi, facilita. Pra dançar na gafieira, oi, facilita. Pra mandar pra lavadeira, oi, facilita. Pra correr na capoeira, oi, facilita. Pra subir no caminhão, oi, facilita. Pra passar no ribeirão, oi, facilita. Tatari, tari, tatá. Tá bom demais, não tá não, homem? Eu já até doidinho, minha velha. E vai ficar mais ainda, não, nego? Minha filha, isso aí até pra nhanhar é bom. Mas é preciso muito catuaba com amendoim pra tu dar com todos nós. Joia fina ou coisa parecida, quem tentar dormir em teus lençóis passa de guerreiro a suicida. É pano banhado de luar, dentadura branca de salina, brejeira me surra com seu falso jeito de menina. Ela cheira como flor de açucena, filha do sol, adora iracema, abelhinha principal na colmeia do amor. O perigo tá no tom, no tom, no tom marrom. O pecado tá na cor do seu batom. O perigo tá no tom, no tom, no tom marrom. O pecado tá na cor do seu batom. Banda capital do sol. Veio a terra pra nos visitar, carona no cometa. Certamente a vida em outro lugar

Toda vez em que você pensar em mim, acredite que eu não sei viver assim. Telefona pelo menos pra dizer que você também não pode me esquecer. Na verdade, tua ausência dói demais. Eu te juro que não sei se sou capaz de aguentar mais um minuto dessa espera, dessa eterna sensação de solidão. Meu coração, libera esse teu grito, solta tua voz de animal faminto. Diz que troca a vida inteira por um pouco de ilusão. Diz pra ela que estou louco de paixão. Manda Blitz. O giro de notícias não para. Você está de volta com Patrulha da Cidade. E o nosso Ferreira Júnior já tá na escuta. Solta o verbo, Ferreira. O povo quer saber. Bom demais. 8:32, 8:32. Você ligado comigo aqui no Patrulha da Cidade. A gente bateu um papo aqui com o comandante do destacamento da Polícia Militar do município de Salitre, comandante Elielton, que está fazendo um excelente trabalho à frente da gloriosa Polícia Militar daquela cidade, né? E eu vou dizer uma coisa, deixar aqui um recado. Se você pretende ir lá para Salitre para botar boneco, viu? Vocês não vão não, porque lá a polícia não tem choro, não tem vela, não tem fita amarela gravada com o nome dela. Escreveu no leu, o pau comeu do pescoço para baixo, é canela. Tem ouvinte aqui? Tem ouvinte? Vamos ouvir aqui, tem uma ouvinte que mandou um WhatsApp. Vamos ouvir aqui o que é. Vamos lá. Ferreira Júnior, o que está precisando acabar aqui também, Salita, é esses canos torbal. Às vezes a gente bota uma criança para... Ah, isso aqui já falou, é outra aqui, menina. Essa aqui, ó. Bom dia, Ferreira Júnior. Aqui é Cláudia do Sítio Carão. Estou ouvindo seu programa. Pronto, a Cláudia lá do Sítio Carão, ligadinha aqui no Patrulha da Cidade. Obrigado pela sintonia. 9h34, olha a operação mira grupos criminosos e cumpre mandados no Ceará e em outros estados do Brasil. A Polícia Civil do estado do Ceará deflagrou ontem, sexta-feira, uma operação para cumprir 33 mandados judiciais em 8 municípios cearenses. Além das ações interestaduais, batizada de Operação Sintonia, a ofensiva resultou no cumprimento de 18 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em cidades do Cariri, da região norte e da região metropolitana de Fortaleza. A ação foi coordenada pela 2ª Seccional do Interior Sul, com sede em Juazeiro do Norte, e contou com apoio do Departamento de Polícia Judiciária e do Interior Sul também, né? Da Coordenadoria de Inteligência e do Departamento de Inteligência. Olha aí, macho! No Ceará, foram cumpridos 18 mandados de prisão, sendo 7 contra pessoas que estavam em liberdade e 9 em desfavor de investigados já recolhidos ao sistema prisional. Em ações interestaduais, a Polícia Civil também efetuou 2 prisões nos estados de São Paulo e Santa Catarina. Patrulha da Cidade. A gente chega, fecha o cerco e não deixa passar nada. Patrulha da Cidade. A notícia é quente, o comentário é ferrado. Patrulha da Cidade. Aqui, a gente não alisa, a gente desenrola. Comunicando, Ferreira Júnior. Preparem os ouvidos, lá vem o Ferreira Júnior. O homem não tem freio. Patrulha da Cidade. Com a apresentação irreverente de Ferreira Júnior. 9h36, 9h36. Bezerra, me diga uma coisa, estão perguntando aqui aonde encontrar o óleo da Jaramataia. Perguntando aonde é que encontra, se está o mesmo preço, como é que vai ficar. Muita gente aqui mandando um WhatsApp para mim. Ferreira, ainda vai ser de R$10, essa última remessa de R$10, mas no próximo mês agora vai ser R$20, ainda é 10. Lá no Cristóvão, na lanchonete da Esquina Lanche, na Coronel Balé, no Mercado da Carne, bem em frente ao Mercado da Carne, lá no seu Cristóvão, na lanchonete, R$10. Ou então, você que quer falar com o professor Bezerra, quer conhecer, quer vir comprar, na segunda-feira eu fico de 7 da manhã até as 9, 9 e meia, até as 10 horas, viu? Com óleo, viu? O óleo da Jaramataia, para toda dor reumática, dor nas costas, dor no ombro, dor nas pernas, dor nos braços, né? Menino, para quem tem doença de hemorroida, quem tem coceira, que se coça igual macaco, passe o óleo da Jaramataia para toda dor que você está sentindo no seu corpo. Mandar um alô e um abraço especial para o doutor Antônio Neto, né? O doutor Antônio Neto é o dentista da Mirelinha. A Mirelinha, manda um alô e um abraço para ela, para a Mr. Dan Chimene, para a minha esposa Miriam, né? E toda a nossa família. O doutor Antônio Neto é o médico, né? O dentista da Mirelinha. Ele extraiu um dentinho da Mirelinha essa semana. E agradecer, ela só deixa o Antônio Neto. Ô, menina, mas o Antônio Neto já arrancando uns 4 dentes dela, Ferreira. Mas a Mirelinha, ele extraiu um dentezinho dela. Mandar um alô, um abraço para Zuleide, Roberto da Serra, Chiquinho do Croatá, Chiquinho. Deivão do Corte, mandar um alô, um abraço pro meu amigo Deivão do Corte. Januilson do Verdurão, Leleita, onde nós comemos lá um sarrabui lá gostoso, lá no meu amigo Leleita. E o William do Alto, da Igreja, né? Forte abraço a todos que estão sintonizados na Rádio Cidade FM 103,5, Ferreira. Muito bem, Bezerra. Mandar um alô aí pro meu amigo Maciel, lá nas Populares, esposa da minha amiga Gláucia. Bom dia, Zilmar também tá ligadinha aqui no Patrulha, não perde o programa de jeito nenhum, né, Zilmar? Muito bem, Zilmar, muito obrigado aí pela sua audiência no programa Patrulha da Cidade. Mais alguém aqui? O nosso amigo Zé Bodim. Zé Bodim também. Bom dia, Ferreira. E todos ouvintes, Zé Bodim do Salitre. É, né? É o Zé Bodim, é o melhor crediarista do Norte-Nordeste brasileiro, meu amigo Zé Bodim. Muito obrigado pela audiência. São 9:39, 9:39, a gente chegando no reta final do Patrulha da Cidade, mas eu garanto também que sábado, a partir de 8 horas, a gente vai estar aqui de volta até às 10 com você aqui no Patrulha, tá certo? É, a nossa amiga secretária de Educação lá do município de Salitre, Cláudia Lavou, bom dia, muito obrigado pela audiência. Júnior Sampaio, muito obrigado pela audiência. Nosso amigo galego, o Adailton, né? O galego do mercado, né, galego? Bom dia aí, obrigado pela audiência de vocês que estão sempre conosco aqui no Patrulha da Cidade. Mandar também um alô, um abraço especial para o meu amigo Niltinho do Gás. Niltinho do Gás, gente boa da melhor qualidade. Quer comprar gás, quer comprar água mineral, você liga e chega rapidinho, viu? Água cristalina, água mineral de R$11, água gostosa, viu? É, meu amigo Niltinho do Gás, João Costa, Pedro Davi. Eita, cabra que gosta de cuidar de crianças, adolescentes, Pedro Davi, gente boa. Januilson do Verdurão, Leleita, William, é, Jonas do Mercantil, Laerte. Eita, só lembrando que amanhã, grande final, a mega final do primeiro campeonato da Lagoa dos Crioulos, viu? Chiquinho do Croatá, já comprou seu bingo. Roberto, vai comprar o bingo, vai comprar o professor amanhã, lá na beira do campo, lá do Joel, viu? Zuleide, Nena, toda a família do saudoso Manel Bastião, que Deus o tenha no céu. Seu filho Zé, seu filho Edmilson e toda a sua família do meu eterno e grande amigo que Deus levou, Manuel Bastião, meu amigo Ferreira Júnior. Muito bem, Bezerra. Olha, gente, eu agradeço a vocês aí pela audiência. Fiquem todos com Deus. Eu garanto que no próximo sábado a gente vai estar aqui de volta. Agora nós temos compromisso lá no município de Salitre, né, Bezerra? Mas a gente garante que quando for sábado, a partir das 8 horas, a gente vai estar de volta aqui com mais um Patrulha na Cidade. E antes da gente encerrar hoje o programa, eu quero... deixa eu fazer aqui um convite a todos vocês, né? Para um grande evento que acontecerá no próximo dia 4. Próximo dia 4 é agora de fevereiro, que é quarta-feira, né? Vai haver um grande encontro das mulheres, né? Aqui na Câmara Municipal. Para fazer agora dia 4, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal, haverá um planejamento, né? Para uma deliberação que acontecerá em março. No mês de março, que é um mês exclusivo das mulheres. Quem faz o convite é a vereadora Elionete Leite, a todas as mulheres do município de Campos Sales para se fazerem presentes na próxima quarta-feira, dia 4 de fevereiro, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal. Mulheres todas aí sintam-se convidadas na pessoa da vereadora Elionete Leite. Um abraço aí também ao pessoal da pousada, acho que é Pousada Conquista, do nosso amigo Wanderson Costa, né? A vereadora presidente Cláudia Costa também, bom dia, muito obrigado pela audiência. O vereador Decinho, bom dia. O vereador Genilton Costa, meu amigo, bom dia, Genilton. O meu amigo Jackson, lá da Pneucar. Jackson ali é o cara, viu? Jackson de primeira linha mesmo. E não posso também deixar de mandar um outro abraço forte para o vice-prefeito do município de Campos Sales, o meu amigo doutor Solano Feitosa. Muito obrigado pela audiência. obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Até sábado, se o Criador nos permitir, com mais um Patrulha da Cidade. Retomando a Blitz. O giro de notícias não para. Você está de volta com Patrulha da Cidade. E o nosso Ferreira Júnior já tá na escuta. Solta o verbo, Ferreira. O povo quer saber. Ufa, por hoje a gente escapou. A gente volta no próximo plantão, sempre na Cidade FM. Missão dada, missão cumprida. A Patrulha da Cidade cumpriu seu dever. Notícia apurada, a verdade revelada. A minha rádio preferida. Cidade FM. Apaixonada por você. 9h45. Preste atenção, você que tá ligado na Rádio Cidade FM. A hora certa que chega com o oferecimento do Baratão da Construção Home Center. E janeiro começou daquele jeito, viu? É o Super Janeiro do Baratão. Com promoção do começo ao fim do mês. Tem ofertaços toda segunda. Super Sexta do Baratão e promoções toda semana. De segunda a sábado. E ainda tem novidade. Vem aí as dezenas do Baratão. Começando com a dezena estourada. São 10 dias com preço de banana em toda a loja. Baratão da Construção Home Center. É oferta atrás de oferta para você economizar de verdade. Avenida Francisco das Chagas Arraes, 21, centro de Campos Sales, na saída para o Iguatu. A organização é do Vanim. Campos Sales já tem um novo ponto de sabor que virou sucesso. A Odd Sorvetes já está de portas abertas, trazendo a maior rede de franquias de sorvetes e picolés do Brasil. É variedade de verdade. São mais de 90 sabores para agradar toda a família. Tem picolé a partir de R$1,50. Tem potes a partir de R$17,99. Tudo com preço de fábrica, do jeito que o povo gosta. Qualidade, economia e muita opção em um só lugar. Odd Sorvetes. Fica na rua Bárbara Pereira de Alencar, 818, no centro de Campos Sales. Passa lá e comprova. É gostoso, é barato, é sensacional. É Odd Sorvetes. Para fechar o mês e abrir a maior liquidação, Operação Saldão na Zeni. Ventilador de coluna 40 centímetros mundial por R$199 ou 12 vezes de R$19,90. Smartphone Realme Note 60S 128 GB, 4 GB de RAM por R$799 ou 10 vezes de R$79,90 sem juros. Refrigerador duas portas 380 litros Frostfree Continental por R$2.799 ou 12 vezes de R$279,90. Operação Saldão Zeni. Aí sim é desconto pra voar as bandas. Na loja, no site ou no app. Zeni, o melhor está aqui. Tudo o que você procura num posto de combustíveis é qualidade, bom atendimento e o melhor preço para aquilo que você vai colocar no tanque do seu veículo. Gasolina comum, aditivada, etanol, diesel S500 e diesel S10 estão no posto São Cristóvão. Produtos com a qualidade que você já conhece e confia. E frentistas treinados para oferecer o melhor. Enquanto você abastece, confira os níveis de óleo e água. Se quiser, aproveite nossos serviços de lavagem e lubrificação. Bem como troca de óleo. E atenção, o posto São Cristóvão disponibiliza água de excelente qualidade, extraída de poço profundo. É só ligar 99965-6413 ou 99260-5653. O posto São Cristóvão aceita cartões Visa, Master, entre outros. Agora é só se deslocar até o posto São Cristóvão, Avenida Francisco das Chagas Arraes, número 143, no centro de Campos Sales, na saída para Iguatu. Há muitos anos, o Irmão Parafuso está em Campos Sales, servindo com excelência e oferecendo uma completa seção de peças e acessórios para o seu carro. Realize a troca de baterias Moura. E no Irmão Parafuso, a troca de óleo é sempre grátis. Irmão Parafuso, a Avenida Francisco das Chagas Arraes, 142, no centro de Campos Sales. Bons preços e ótimo atendimento. Contato 889-9728-2929. Repetindo, 99728-2929. Irmão Parafuso. Você está sintonizado na ZYE 420. Rádio Cidade 103,5 FM.

sentindo mal. Me trouxe um uísque bem gelado, me fez um brinde sensual. Aquele clima envolvente acelerou meu coração. Chegou um gigante de repente, gritando, sujou de peguei de cartão. Inocente, apaixonado, eu tava crente, crente, ia viver uma história de amor. Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será que está só esperando a hora de dizer adeus? Será a mais amor ou amizade, diz pra mim, nenê. Tá legal, é tudo bem, mas querer me querer bem. É chamego ou chaveco, diga lá, meu bem. Acho que vai, acho que tem, mas querer me querer bem. É namoro ou amizade, diz pra mim, nenê. Tá legal, é tudo bem, mas querer me querer bem. É chamego ou chaveco, diga lá, meu bem. Quero me querer, se vai querer me querer. Au! Salitre e toda a região. É a oferta que você quer? Então vem para o Mercado União, onde o preço é baixo de verdade e a economia é garantida. Olha só essas ofertas imperdíveis. Óleo de soja Vitalive, só R$7,99. Arroz Pop parbolizado, apenas R$2,78. Café Maratá, 250 gramas, R$14,49. Açúcar Sublime, só R$2,99. Leite em pó Camponesa, 200 gramas, apenas R$6,48. E tem muito mais nos produtos de limpeza. Sabão IP Tablete, 800 gramas, R$9,99. Sabão em pó Brilhante, 400 gramas, R$4,89. Amaciante Downy, 500 ml, R$9,49. Detergente P, só R$1,99. Água sanitária Olimpo, 1 litro, R$1,89. Vem economizar no Mercado União, no sítio Tanque Novo, em Salitre. Mercado União, o lugar certo de comprar barato. Faz entrega em toda a região. Organização Edivan e Alisson. Para tudo! Chegou o primeiro! Derruba preço da Mega Central e Central Construções em Campos Sales. A hora certa para você acelerar sua obra. Piso e panela cinza, apenas R$23,89. Piso polido rocha 70 por 70, apenas R$49,90. Churrasqueira pré-moldada com kit inox, apenas R$899. Pia inox, 1,20 m, apenas R$159,90. Porta Paraná, apenas R$109,90. Cozinha Eduarda, 5 peças, apenas R$1,799. Mesa Bahia, 6 cadeiras, tampo de mármore, apenas R$999. Cama Casa Ortobox, apenas R$499. Tanquinho, 10 quilos, apenas R$499. É derruba geral nas duas lojas, Mega Central e Central Construções, localizadas no centro de Campos Sales. Mas corre, é somente nesta quinta, sexta e sábado.

brincar. Se faz isso com um animal, faz isso com a criança, faz isso com outra pessoa, né? Se o gato tá miando, ou ele tá com fome, ou tá com, ou quer fazer as necessidades, mas tá doente, né? Tá doente. O cabra simplesmente arremessou o gato na parede. Por sorte, o bichinho sobreviveu e tá esperando ser adotado. Então, infelizmente, quando o cabra gastou nasce... Gastou uma vida, né? Passa, pois é. Pois, justamente. Esse gato tem 7 vidas, gastou uma. Gastou a vida. E esse cabra vai preto pro inferno, viu? É o que eu espero. 10 horas e 9 minutos. E atenção, o Ministério Público do Ceará criou nesta semana mais uma unidade regionalizada do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência, que vai beneficiar o povo do Cariri e aprimorar a atuação no sul do estado. O que, é isso, Eudes? Esse é o NUAV Cariri, que será a segunda unidade no interior do estado e atenderá a população de 44 municípios. O núcleo foi instituído pelo Procurador-Geral de Justiça aqui do nosso estado, o Herbert Santos, e será coordenado pelos promotores de justiça, André Barroso, que é o coordenador regional, e Bruno Guerra, coordenador regional auxiliar. É, esse equipamento está localizado em Juazeiro do Norte. O procurador Herbert Santos destaca a importância do núcleo na região do Cariri. O NUAV já vem fazendo um excelente trabalho e com certeza vai dar continuidade ao belíssimo trabalho da região do Juazeiro do Norte para atender todas as demandas, não só da região do Cariri, mas da região Centro-Sul, que é aquela região de Iguatu, para baixo do estado, né? A região Sul, que é uma região bem independente ali, desenvolvida, e o NUAV com certeza será um grande avanço na nossa gestão também. Isso significa que mulheres vítimas de violência, gente, podem procurar essa unidade. Né? Às vezes você está passando por um problema desse tipo e não sabe a quem recorrer. Não, só pode como deve, né? Não, só não, justamente. Às vezes você é vítima de violência e, meu Deus, me dê uma luz. A quem pode me ajudar? Pronto, procure essa unidade de acolhimento às vítimas de violência lá no Cariri, lá em Juazeiro do Norte. É bem fácil de localizar, né? Porque às vezes a mulher apanha porque tem filho e não tem para onde ir. Né? E num negócio desse, ela é encaminhada para a unidade de acolhimento. Vai ter onde dormir, vai ter onde comer, vai ter onde acolher os filhos também. Segurança, né? A questão da segurança também. Né? Ela vai ter uma proteção, porque às vezes essas, como é que a gente chama, medidas protetivas... Para alguns cabras ruins, não funciona, né? E, infelizmente, a justiça não tem como vigiar se está sendo cumprida, né? Então, infelizmente, é isso que acontece. E muitas mulheres... Um outro número que você pode ligar, gente, é para um 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. E, através desse número, você também pode... ser orientada de como proceder, como fugir dessa situação, fugir e se livrar, né? Sim. Que infelizmente tem acontecido muito e muito na região do Cariri, por sinal. 10 horas e 12 minutos, bom dia para você que sintonizou a rede ANC Agorinha, através das inúmeras emissoras afiliadas que já vamos destacar. Lembrando que você, ouvinte, pode participar do programa através do nosso WhatsApp. Anota aí, 859-8456-1609. Manda tua mensagem e diz de onde está acompanhando o programa. E atenção, a ALES retoma os trabalhos nesta segunda-feira, não é isso, Eudes? É, exatamente, às 9 horas. A partir de 9 horas, após aquele recesso tradicional de fim de ano, a nossa Assembleia Legislativa aqui do governo, aqui do Estado do Ceará, reinicia os trabalhos parlamentares no plenário 13 de maio, inaugura as atividades com pronunciamento do governador Elmano de Freitas para abrir esses trabalhos de 2026. Pois é, o governador será recebido na casa para leitura de mensagem anual sobre as ações para o ano de 2026. Bem como ele vai falar da situação estadual e anunciar possíveis medidas a serem adotadas. E o presidente da Alesc, o deputado Romeu Aldighieri, do PSB, falou da expectativa para a retomada dos trabalhos na Assembleia Legislativa. O governador vai ler a mensagem governamental e já no dia seguinte retomamos os trabalhos, um ano eleitoral. Espero que as questões municipais fiquem no âmbito municipal, que a gente pense no bem comum, na sociedade cearense. Nós somos uma casa política de oposição, de situação, de centro, de direita, de esquerda, cada um com a sua identidade partidária, a sua coloração partidária. Vamos ter grandes debates, mas que a gente sempre pense no melhor da sociedade cearense, da sociedade brasileira. É isso que eu espero. E após a abertura oficial,